Capítulo 6. Para onde foi seu amado, ó mulher de beleza incomparável? Diga-nos, que caminho ele tomou e ajudaremos a encontrá-lo. Meu amado desceu a seu jardim, aos canteiros de especiarias, para pastorear nos jardins e para colher lírios. Eu sou de meu amado e meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Você é linda, minha querida. Como a bela cidade de Tirza. Sim, é linda como Jerusalém. Majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Desvie de mim seus olhos, pois eles me dominam. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas recém-lavadas. Seu sorriso é perfeito. Cada dente tem seu par ideal. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe, muito amada por aquela que a deu à luz. As moças a veem e dizem que ela é feliz. Até mesmo as rainhas e as concubinas do rei a elogiam. Quem é essa que se levanta como o amanhecer? Bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Desci ao bosque das nogueiras e fui ao vale ver as novas plantas, ver se as videiras tinham brotado e se as romãs tinham florescido. Antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre. Volte, volte para junto de nós, Sulamita. Volte, volte para que a vejamos outra vez. Por que vocês olham para Sulamita enquanto ela se move com tanta graça entre duas fileiras de dançarinas?